na posição barra 1-2-5-5, na perna 1-3-5, decimal 2. curva direção 270, limite, 5 de aproximação, com a reação da festa da noite. solo, Salvador, um bom dia, o Azul 4007. Piso 4007, agora já cópia Serra Bravo, Romeu e Juliette em 118 nesse momento. 86, ciente. Torre, Salvador, um bom dia, o Azul 4007, paciente da Foxtrot nível 380 para o Rio de Janeiro. Ciente, será coordenado 380, Azul 4007. Ciente, só confirmando a pista em operação 10. Afirmativo. Grato. Trato para a cópia, o 4007. Azul 4007, autorizado Rio de Janeiro 320 nível, via Upper Whisky 50. Decolada 10, com curva direita na saída da El, transição Diné. Transponder 51 no